capte le coupons. Positivo, viatura 33, prossiga com o QTC. Atenção, atenção, todas as viaturas, assalto em andamento, 5 elementos fortemente armados, um mão branca e um meliante baleado no local. Viatura próximas ao local, caiu com brevidade, com brevidade. Me arrepiei, ó, dos pés à cabeça, mas não vou me entregar. Esqueça, o pente da matraca tá descarregado. Tô sentindo mó sede, meu Deus, tô baleado. Eu sou o crime, não vou me render. Mas minhas pernas não obedecem, não posso me mover. O cérebro quer, mas o corpo não ajuda. Coordenação motora é quase nula. Tô suando frio, adrenalina milhão. Meu parceiro morreu com uma lote na mão. Mó desespero ver meu sangue escorrendo. E o mão branca, algoz, vendo a gente sofrendo. Mas que nada, medo essas horas. Reaja pro ex. E aí, e agora? Sujou em minha montanha, pode vir aqui. Tô sentindo uma comida, minha vista tá de cura. Fração de segundos, me agemaram no chão. Curioso, era mato. Uma frustração, meu castelo esfarelou. Feito areia, meu destino tá na mão do doutor Areia. Em minha mente passa um flash de tudo que fiz. Nesse filme triste, sem final feliz. Se fosse ontem eu no auge, meu sonho era ter um Audi filmado pra ninguém me ver. Chega, chega, chega de sofrer. Cifrão é bom, né? Alego ladrão pra descolar um qualquer, vou furar latão. Tudo que eu não tive na infância vou comprar. Goma com piscina, carro e celular. Mó satisfação, ajudar minha família. Quem não tinha um real, hoje traz alegria. Vou pra um shopping gastar, meu plaquê comprar tudo. O Adidas, o Nike, o Reebok, Mizuno. Quero mais, sempre mais. O que que tem? A gente nunca tá contente com o que tem. Eu tô ligado que não existe crime perfeito, que a ganância dos homens é o pior defeito. Mas aí, vamos curtir, porque a gente tá vivo. Porque eu sou um 5-7, profissão perigo. Vamos, vamos. Se der errado, hein? As cachorros é porvinho, paga mó pau. Quantas vezes dessa me senti maioral? Levava uma de cordão no pescoço, só pano de grife, relógio nervoso. Meu irmão era careta, trampava, estudava. Conselho até umas horas, a coroa me dava. A sensação do poder dominou minha mente. Deus não estava nem um pouco contente. Essa noite não dormi, sonhei com flor, isso não é bom. Dizia meu avô, é olho gordo, zica. Preciso me vencer, uma guia, sete linhas pra proteger, pra esse dia que a sorte já não tava do meu lado. Dia sim, faça boa, fico sossegado. E trutão, é tudo nosso dominado. No copo 6 milhões, deixo blindado. E não sei qual é que é, uns baratos esquisitos. Nunca senti isso, um arrepio, um aviso. Minha coroa pressentiu e pediu pra eu não sair. Não envolveu uma responsa, já já tô aqui.